só os menino bom que trabalha e faz um som. Pode pá que não dá outra. Favela tá no ar. Sem panela, sem jabá. Chega na bola de meia, não precisa cara feia. Pode pá que não dá outra. Só na miúda no sapato. Herdeiros da receita do churrasquinho de gato negro. De miliano das ruas de terra dos mano que passa um pano pro senhor da guerra. Falou, desceu a viatura a milhão, nem te viu. Se camuflando na escuridão, nem me viu. Disfarça seu B.O., meu irmão. Se te pegar já era, se não pegar vacilão. Rolê, Brasília de neguinho, não consigo. Já fui, acelera, evolui, foi blusa dada ruim. Calça da Ciclone, hoje a camiseta é com o mesmo estilo, muda o nome, pompô. Virou mania entre os pivete, favela, fashion week, desfile de mobilete. As piriguete param pra te ver, mas vale uma mina, firmeza do crê. Favela tá no ar, sem panela, sem jabá. É só os menino bom que trabalha e faz um som. Pode pá que não dá outra. Favela tá no ar. Sem panela, sem jabá. Chega na bola de meia, não precisa cara feia. Pode pá que não dá outra. Favela, mais do que barracos, um sentimento. Uma história, um argumento. Folhas vão com o vento e levam com elas. Quem pensou que era maior que o movimento? Abriu a porta da escola, domingo na escola. Uns trazem bola, outros trazem cola. Passa logo essa bola que ladrão quer fumar. Olha o que ensina nessa escola, Deus. Metemos a sola no sistema, tentamos destruir todo esse esquema. Hoje pras gravadoras somos mais do que problema. O lema é trampar juntão, sem massagem. Pique a união da comunidade com a estilagem. Vai, traga mais areia. Construam seus castelos na inveja que rodeia. Mas se tiver pro bem, levanta sua mão e vem com nós. Favela tá no ar. Sem panela, sem jabá. É só os menino bom que trabalha e faz um som. Pode pá que não dá outra. Favela tá no ar. Sem panela, sem jabá. Chega na bola de meia, não precisa cara feia. Pode pá que não dá outra. É gigarro. É gigarro. É gigarro. É giga Curitiba. É giga Curitiba. É giga rap nacional. É giga respeito. É giga pode se envolver. Eu tô envolvido, e vocês?